Então tá bueno. Agora 10 para 6, 10 minutos, faltando para 6 horas da tarde, da tardezita da quinta-feira, então, né, gente amiga? Quase no fim de semana outra vez. Campeirando pelos pagos na Pelotense, Tense. Joca Martins, meu amigo velho, vai cantar por aqui. Eu sou Bagual. O José Cláudio Machado, saudoso Zé Cláudio, batendo o casco. E Leonel Gomes, Continente. Estas, as últimas de hoje, então, para depois a gente ouvir a atualidade esportiva, segunda edição, com meu amigo André Miller e a equipe 10. Gauchada amiga, nos falamos logo mais na noite e é nossa. Buenas tardes. Pelos pagos. De atirar o freio, vou topando o vento só por desaforo, de ganhar a vida num gapeadoveiro, louco de faceiro junto dos cachorros. Pelo campo fora, pelas camperiadas, apresilho os olhos num florear lindaço, de arrastar por toso as ovelhas mestras e tudo que não presta de arredor do rancho. Me pilcho bem lindo, te procuro namoro, cabreciando as rugas deste amor bagual, que ao cambiar das léguas vai bolhando a perna pra Santana Velha do Rio Uruguai. Me pilcho bem lindo, te procuro namoro, cabreciando as rugas deste amor bagual, que ao cambiar das léguas vai bolhando a perna pra Santana Velha do Rio Uruguai.

noite, você não está sozinho. Na Pelotense tem amizade, companheirismo e muita música. A noite é nossa. Com Paulo Couto. Não fique sozinho. Continue ligado na Pelotense e seja também o dono da noite. A noite é nossa. Na Pelotense, a rádio que todo mundo ouve. Estreia neste sábado, das 14h às 15h30, Rádio Pelotense na Rota das Charqueadas. Um programa que vai viajar pela história e cultura de Pelotas. Apresentação, Leandro Freitas. Rádio Pelotense na Rota das Charqueadas. Patrocínio, Ecosul e Associação Comercial de Pelotas. Reprise domingo às 20h. Rádio Pelotense 98 anos, todo mundo ouve. Vem aí a nossa próxima atração. Programa Atualidade Esportiva, segunda edição. A Rádio Pelotense vai falar de esportes. Atualidade Esportiva, segunda edição. Apresentação, André Miller. Alô, amigos! Muito boa noite! Está no ar Atualidade Esportiva, segunda edição aqui na Pelotense, a rádio que todo mundo ouve! Para mais de 80 municípios em 10 quilowatts de potência e para o mundo via internet pelo radiopelotense.com.br. Você também nos acompanha através dos aplicativos que baixa no seu celular ou tablet e acompanha na íntegra, a programação da emissora. 18h03 e o Paulo Couto me acompanha na mesa de áudio, na central de gravações, Tony Alves. Supervisão técnica, Valdir Schilin. Direção executiva da Luciana Marcos e a direção geral, Paulo Luiz Goss. A temperatura em Pelotas da marca dos 13 graus e 3 décimos, 82% a umidade relativa do ar, 12,7 a sensação térmica. Atualidade Esportiva, segunda edição, que tem o patrocínio de Assados e Vinhos Moreira, a tua melhor opção para o almoço diário, com o tradicional frango assado e também bifes, saladas, lasanhas, carnes assadas e outros pratos. Tudo para garantir um saboroso almoço para você, com a qualidade padrão em Carnes Moreira. Diariamente, inclusive domingos e feriados, na João Jacobaini 181, no bairro Três Vendas. Teleentrega pelo WhatsApp 53-3228-8514. Elétrica Sul, tudo em autopeças elétricas e injeção eletrônica na Marcílio Dias 3299, telefone 3223-2529. LubriSul, na hora de trocar óleos e filtros do seu carro, passe antes na LubriSul, na Bento 5831. Frigorífico Bom Sul, o Sul já é bom, a gente só põe o tempero. Chegou a sua chance de adquirir o imóvel dos seus sonhos. Com a MCI Imobiliária, a melhor hora é agora. Temos diversas oportunidades de imóveis com condições facilitadas